A distribuição dos brinquedos acontece em 10 bairros de Foz do Iguaçu entre as 4 horas da tarde e as 7 horas da noite. Cerca de 30 mil crianças carentes deverão ter o desejo de ganhar um brinquedo de Natal realizado. A distribuição será feita por voluntários da Pastoral da Criança. Os brinquedos foram doados pela Receita Federal dentro da campanha promovida pelo Natal das Cataratas. 18 soldados do 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado de Foz do Iguaçu ficaram uma semana no galpão de segurança empresarial da Itaipu fazendo a triagem dos presentes. São bolas, carrinhos, bonecas e bichos de pelúcia que foram separados em sacolas diferentes para entregar às crianças. A triagem foi concluída na manhã desta quinta-feira. As entregas serão feitas na paróquia Nossa Senhora da Saúde, no Portal da Foz, na paróquia São Francisco, no Morumbi 2, na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, no Porto Belo, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, no bairro Três Bandeiras, na paróquia Anunciação, no Jardim São Paulo, paróquia Menino Jesus, no Libra, paróquia Divino Espírito Santo, no Porto Meira, paróquia São Pedro, no bairro Três Lagoas, na comunidade Jupira, na Praça do Jupira e na igreja São Gabriel, no bairro Cidade Nova. Maurício Freire, para a CBN Foz.